Acorde eufórico, você está ouvindo Um Jardim, um coreto à música e à saudade pela Rede USP de rádio. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside em Porto Ferreira. Alô, alô, capital nacional da cerâmica, Porto Ferreira, que também amanhece ao som de Um Jardim, um coreto à música e à saudade. É ele, o nosso gentil ouvinte, senhor Elcio de Azevedo Santino, que quer ouvir esta gravação antológica, Mãe e Filho Cantando Juntos, arranjo Lírio Panicali, Dalva de Oliveira e seu filho Peri Ribeiro cantam, do pianista e maestro Vicente Paiva, Ave Maria. Oswaldo Ibarro, que já foi primeiro violino da Sinfônica em São Paulo. Ele aqui, com seu violino e seu conjunto, do Zequinha de Abreu, que nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, a valsa Branca. Para o nosso gentil ouvinte de Porto Ferreira, senhor Elcio de Azevedo Santino, do Erivelto Martins. Linda Batista e a participação especialíssima do Nelson Gonçalves em Arranjo Zacarias, o maior samba do mundo. Ave Maria, nos seus andorinhos, rogai por nós, os pecadores, abençoai estas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, e aos céus acende o vento comum. Quando já vai, Virgem Maria, rogai por nós. Thank you.

há 12 anos consecutivamente pela Rádio USP FM da cidade de São Carlos, agora com a Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e a mais nova da rede, a Rádio USP de Ribeirão Preto, em 107,9. Mas vamos nós com música nesta manhã. Orlando Silva, o cantor das multidões. Orlando Silva e talvez um dos seus maiores sucessos, arranjo do Radamés, do Pixinguinha, composição Rosa. Valdir Acevedo, que talento musical. Valdir Acevedo, cavaquinista. Valdir Acevedo, musicista e compositor. Valdir Acevedo, do canhoto Abismo de Rosas. Aliás, o canhoto viveu muitos anos aqui em São Carlos. Ainda para os nossos ouvintes e atendendo a dona Rosa Martini, que reside aqui em São Carlos. Bom dia, gentil ouvinte, dona Rosa Martini, em nossa sintonia, e ela ainda gostaria de ouvir do Adoniran Barbosa, com um conjunto que está no Guinness. Há 60 anos, este conjunto canta e permanece juntos. Demônios da Garoa, cantando o samba do Arnesto. Graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se fora tão clemente aqui nesse ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, corregado e crucificado sob a rosa e a cruz do arfante peito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, ou alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor. O riso afeador em sândalos valentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És late estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão se ouso confessar, se eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Juro aos pés do Onipotente, em prece comovente de dor, e receber a unção de tua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, e de te envolver até meu padecer de todo fenecer. Nós fomos, não encontremos ninguém. Mas voltemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não somos tatu. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma reiva, da outra vez, nós não vai mais. Noutro dia encontremos Carnesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Ansim. Oi, turma, não deu pra esperar. Adivido que isso não faz mal e não tem importância. É, mas não serve tudo. Outra vez nós te carça a cara que você vai ver como é que você vai entrar bem aqui com nós, tá bem? Ah, o quê? O quê? O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma reiva da outra vez. Nós não vai mais. No outro dia encontremos com Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Pães, pães, pães, pães, pães, pães, pães, pães, pães, pães, pães, pães, pães, pães, pães, pães, pães. Acorde radiante, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ô Juninho, vamos ao nosso intervalo. E na volta, vão desfilar Jorge Veveiga, Poli com sua guitarra havaiana e Trio Iraquitã.